Muita coisa mudou, mas tudo parece tão igual. Você era a cor do dia, só o meu astral. E o que se vê é o que a gente se esquecia, o mesmo de outro dia, o mesmo de outros anos. E não tem nada na TV, só os mesmos programas. E o que ser ou como vencer, ainda nos perguntamos. Até hoje nos perguntamos. Oh, é que sem se perceber, nós também mudamos. Foi um prazer te conhecer, mas há muito eu não te via. Mudaram-se os seus planos, seus olhares, seus cabelos, até mesmo o seu jeito de ser. Eu não sei aonde vamos, seus colares, meus pesadelos. Eu nem sei nem mais o que te dizer. O que te dizer. Muita coisa ficou exatamente igual, como discos que ninguém tocou, ou TV sem canal. Eu vejo filmes em você e em seu rosto um sinal. Músicas pra se escrever, livros que não tem final. Noites em salas vazias, tudo no chão. E a chuva que caía, o medo da solidão. Muita coisa mudou, ou não. Vai me quebrar esta noite. Nem o vento vai me quebrar esta noite. Esta tarde de manhã, esta noite, esta tarde. De manhã.